Sente o clima de esquina, brisa boa que domina. Os moleques sempre esperto, na vigília não cochila. É que os tops não são lock, sabe quem se envolve? É um salve, knock, toque. E nós não fica em choque. O que liga, nosso clima é tirar onda com as tia. De 300 chama no grau, de G3, 15 orbital. Tem mulher no plural, tem brunete, tem a loura e também tem a pretinha. Mesmo ritmo, sobe e desce, vai e vem todo dia. Zé Povinho é português, o feirante é japonês. Pontual igual inglês, nós aqui fica chinês. E até fala em holandês. Às vezes passa de pirraça, aquelas pragas aqui na praça. Mas embaça nessa raça, que só se a tia arrasta. Tem de 5 ou de 10, recrutam-se fiéis. Ouro no pescoço, Spring Blade S10. Codinome aqui é leque, com os radinho high-tech. Malandragem sempre em cheque, com as novinha pede black. Se não corre pelo errado, nunca aqui será cobrado. Se a história é água de coco, Jack Daniel, só Scott. Sem dinheiro é corotinho, dólar, citros, vinho forte. Tô de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. Ei, vem de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. Eu tô de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. Ei, vem de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. Noturno, noturno, crime é porno. Eu lago a tela e o popcorn. Pelo gueto, festa é lucro, zona louca que não dorme. Conforme guia, o afeto com a boemia. Flertei pela janela enquanto o farol se abria. Madruga fria, onde o verso já faz morada. A lua vira vadia e a rua minha namorada. Cafajeste é uma fama, nossos modos habituais. Gemido de bela dama, na cama sou instrumental. Desce requebra no twerk, as prima do quadradinho. Amanhã cedo work, pra casa não vou sozinho. Bairro black, bolo back, papel par do mameluco. Boteque, padoca cheia, regada os gritos de truco. O turco expõe os dentes, empresário da alegria. Mais uma, meu bom cliente, ao ver quando o casco esvazia. Armado com as estrelas, caçando a poesia. A noite tem ousadia e provoca-se o meu dia. Tô de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. Ei, vem de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. Eu tô de rua, a lua se insinua. Jamaica é só fumaça que flutua. Ei, vem de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça que flutua. O boys é o drug dealer, crocodilo é só em cola. Em São Paulo é curviano, eu tô de rua e não tô solo. Mas niga na rua, briga firme a viga dessa obra. Já liga no outro dia, sumaria o certo cobra. Eu tiro onda, fire bomb, embaixo da sombra é molombra. Só me lembra com dinheiro, mesmo feio ninguém zomba. Festa de arromba, tá tendo no meio da pista. Mexe a lomba, lata lança, escureceu a vista. Nadando com os tubarão, com escama de peixe no pé. Cola tipo chiclé, no baile do vai quem quer. Impressiona as mulher e nota bem o que elas quer. Toyota da cota, no Tóquio motoca de Teneré. No jet panicat inverte o tema. Quer andar sem cap, sem placa, é sem problema. Crucifixo, sou Vic, sou pique monstro. Não entra em danger, avistando a Ranger. Chegou cheio de pose, o Power Ranger. Tô de rua, a lua se insinua. No estilo Jamaica é só fumaça aqui.